Ficheiro 29, página 272, capítulo 15, Quinta-feira Santa, 24 de março. Christer Malm sentia-se exausto e infeliz quando chegou finalmente a casa depois daquele inesperado dia de trabalho. O aroma de um cozinhado exótico atraiu-o à cozinha, onde encontrou o namorado. Como te sentes? Perguntou Arnold Magnusson. Como um saco de merda. Estive o dia todo a ouvir as notícias. Ainda não deram nomes, mas parece ter sido horrível. É horrível. O Dag trabalhava para nós, era um amigo, e eu gostava muito dele. Não conhecia a namorada, mas o Mickey e a Erika conheciam. Olhou em redor. Tinham-se mudado para aquele apartamento na Hallhelgonnagatan havia apenas 3 meses. De repente pareceu-lhe um mundo completamente diferente. O telefone tocou. Olharam um para o outro e decidiram ignorá-lo. Então o atendedor automático ligou-se e ouviram uma voz familiar: Krister, estás aí? Atende. Era Erika Berger, a dizer-lhe que a polícia procurava a antiga investigadora de Mikkel, que era a principal suspeita nos assassínios de Mia Johansson e Dag Svensson. Malm recebeu a notícia com uma sensação de irrealidade. Henri Cortés perdera a agitação na Lundagatan pela simples razão de ter passado todo aquele tempo especado à porta do gabinete de imprensa da Judiciária em Kungsholmen, de onde não saía qualquer novidade desde a conferência de imprensa ao início da tarde. Estava cansado, com fome e furioso por ser ignorado pelas pessoas com quem tentava contactar. Só às 6 da tarde, quando o assalto ao apartamento de Lisbeth Salander já tinha terminado, ouviu um rumor a respeito de a polícia ter um suspeito. A dica viera de um colega de um vespertino, mas Henry não demorou muito a descobrir o número do telemóvel de Ekström. Apresentou-se e fez as suas perguntas a respeito de quem, como e porquê. De que jornal disse que era? Quis Ekström saber. Da revista Millennium. Conhecia uma das vítimas. Segundo julgo saber, a polícia procura uma pessoa específica. Pode confirmar isto? Não posso comentar de momento. Pode dizer quando estarão em condições de fornecer mais informação concreta? É possível que haja uma nova conferência de imprensa mais para o fim do dia. O tom era evasivo. Henry puxou o brinco de ouro que tinha na orelha. As conferências de imprensa são para os jornalistas que têm prazos urgentes. Eu trabalho para uma publicação mensal e temos um interesse pessoal e muito especial em saber que progressos houve. Não posso ajudá-lo. Vai ter de ser paciente, como toda a gente. Segundo a minha fonte, procura uma mulher para interrogatório. Quem é ela? Não posso comentar de momento. Pode confirmar que procura uma mulher? Não confirmo nem desmento coisa nenhuma. Passe bem. O inspetor Jerker Holmberg deteve-se à porta do quarto onde o corpo de Mia Johansson tinha sido encontrado e olhou para a enorme mancha de sangue no chão. Voltou-se e viu uma mancha semelhante no sítio onde Dag Svensson tombara. Era muito sangue. Muito mais do que, de acordo com a sua experiência, geralmente resultava de ferimentos por bala. O comissário Martensen tivera razão ao presumir que o assassino usara munição de caça. O sangue coagulara numa massa preta e castanho ferrugem que cobria uma extensão tão grande de soalho que o pessoal da ambulância e os membros da equipa técnica não tinham tido outro remédio senão pisá-lo, deixando pegadas por todo o apartamento. Holmberg calçava sapatilhas de ginástica protegidas por capas de plástico azul. Para ele, a verdadeira investigação do local do crime começava naquele momento. Os corpos das vítimas tinham sido removidos. Estava sozinho depois de os dois últimos membros da equipa técnica terem dito boa noite e saído. Tinham fotografado as vítimas e medido os salpicos de sangue nas paredes e conferenciado sobre as áreas de dispersão e velocidade das gotículas. Holmberg não dera grande atenção ao exame pericial. As conclusões dos técnicos seriam compiladas num relatório que que revelaria em pormenor onde o assassino se situara em relação às vítimas e a que distância e por que ordem os tiros tinham sido disparados e que impressões digitais poderiam ter interesse. Mas não conteria uma sílaba sobre a identidade do assassino ou da assassina, uma vez que o principal suspeito era uma mulher, nem de que motivos podia ter tido para cometer os crimes. Essas eram as perguntas a que ele ia agora tentar responder. Entrou no quarto. Pousou uma velha pasta de documentos em cima de uma cadeira e tirou dela um dictafone, uma câmara digital e um bloco de notas. Começou por revistar a cômoda, atrás da porta. As duas primeiras gavetas continham roupa interior feminina, camisolas e um guarda-joias. Dispôs os vários objetos em cima da cama e examinou o guarda-joias. Não lhe pareceu que contivesse peças de grande valor. Na última gaveta encontrou dois álbuns de fotografias e duas pastas de arquivo de contabilidade doméstica. Pegou no gravador. Protocolo de confiscação. Bjørn Borgsgatan, 8B. Cômoda, última gaveta. Dois álbuns de fotografias encadernados, tamanho A4. Uma pasta de arquivo com lombada preta marcada despesas da casa. Uma pasta de arquivo com lombada azul marcada documentos financeiros, contendo informação sobre hipoteca e empréstimos para a compra do apartamento. Uma pequena caixa de cartão contendo cartas manuscritas, postais e objetos pessoais. Levou estes objetos para o vestíbulo e colocou-os dentro de um saco de viagem. Passou então às gavetas das mesas de cabeceira, uma de cada lado da cama de casal. Nada de interesse. Abriu o guarda-fato e afastou as peças de roupa uma a uma, apalpando os bolsos e enfiando os dedos nos sapatos à procura de objetos esquecidos ou escondidos. E em seguida concentrou-se nas prateleiras superiores. Abriu caixas e pequenas gavetas. Encontrou aqui e ali papéis ou pequenos objetos que, por variadas razões, incluiu no inventário da confiscação. Havia uma secretária num canto do quarto. Era um minúsculo posto de trabalho, com um PC compacto e um monitor já antigo. Por baixo da secretária havia um armário de arquivo com duas gavetas e, ao lado, uma estante baixa. Holmberg sabia que seria provavelmente ali que faria as descobertas mais importantes, se houvesse alguma coisa a descobrir. De modo que deixou aquele recanto para o fim. Voltou à sala e continuou a examinar o local do crime. Abriu o louceiro com portas de vidro e examinou cada chávena, cada gaveta, cada prateleira. Feito isto, voltou a sua atenção para a grande estante que ocupava as paredes do lado da rua e do lado da casa de banho. Arrastou uma cadeira e começou por verificar se havia alguma coisa escondida na parte de cima do móvel. Revistou então as prateleiras uma a uma, tirando rapidamente montes de livros e folheando-os, certificando-se também de que não havia nada escondido por detrás deles nas prateleiras. 45 minutos mais tarde, repôs o último livro do respectivo lugar. Havia agora, em cima da mesa da sala, uma pequena pilha de livros que, por uma razão ou por outra, lhe tinham despertado a atenção. Voltou a ligar o gravador. Da estante, na sala de estar, um livro de Michael Blomqvist, O Banqueiro da Máfia. Um livro em alemão intitulado Der Staat und die Autonomen. Um livro em sueco intitulado Terrorismo Revolucionário. E um livro em inglês intitulado Islamic Jihad. Incluíra o livro do Michael Blomqvist porque o nome do autor aparecera na investigação preliminar. As outras três obras eram talvez menos óbvias. Holmberg não fazia a mínima ideia se os assassinos estavam relacionados com qualquer forma de atividade política. Não sabia sequer se Dag, Svensson e Mia Johansson tinham sido pessoas com ligações à política ou se os livros revelavam apenas um interesse geral na política como parte do trabalho jornalístico e académico que desenvolviam. Por outro lado, se fora cometido um duplo assassínio num apartamento onde havia livros sobre terrorismo, ele ia tomar nota do facto. Guardou os livros no saco juntamente com os outros objetos. revistou as gavetas de uma secretária antiga. Em cima do tampo havia um leitor de CDs e as gavetas continham uma enorme quantidade de discos. Passou a meia hora seguinte a abri-los um a um e a certificar-se de que o conteúdo correspondia à caixa. Encontrou cerca de uma dezena sem rótulo que tinham provavelmente sido gravados em casa ou talvez fossem cópias pirateadas. Introduziu-os um a um no leitor para verificar se tinham mais alguma coisa gravada além de música. Examinou o armário do televisor próximo da porta do quarto, onde havia uma considerável coleção de videocassetes. Experimentou várias e descobriu que havia um pouco de tudo, desde filmes de ação a gravações de programas noticiosos televisivos. Acrescentou 36 cassetes ao inventário. Foi à cozinha, desarrolhou um termo de café e fez uma breve pausa antes de continuar a busca. De uma prateleira do armário da cozinha, tirou uma quantidade de frascos e caixas de medicamentos, que meteu num saco de plástico e juntou ao espólio. Passou a despensa e o frigorífico a pente fino, abrindo todos os boiões, pacotes de café e garrafas que já tivessem sido abertos. Num vaso, pousado no peitoril da janela, encontrou 1.220 coroas e vários talões de caixa. Da casa de banho não tirou nada, mas notou que o cesto da roupa suja estava a deitar por fora. Revistou as roupas, tirou os casacos e, sobretudo, os do armário do vestíbulo e revistou os bolsos. Encontrou a carteira de Svensson no bolso interior de um casaco de desporto e, depois de a examinar, atirou-a para dentro do saco. Svensson tinha um cartão de sócio da cadeia de ginásios Friskis and Svettis, um cartão multibanco do Handelsbanken e um pouco menos de 400 coroas em dinheiro. Encontrou a bolsa de Mia Johansson e passou 5 minutos a examinar o conteúdo. Também ela tinha um cartão da Friskis and Svettis, um cartão multibanco, um cartão de cliente do consumo e um cartão de membro de uma coisa chamada Clube Horizonte, cujo logótipo era um globo. Havia 2.500 coroas em dinheiro, uma quantia relativamente elevada, mas não irrazoável, considerando que estavam a preparar-se para sair de Estocolmo nas férias da Páscoa. O facto de haver dinheiro nas carteiras reduzia a probabilidade de as mortes terem tido qualquer coisa a ver com o roubo. Da bolsa de Mia Johansson, encontrada na prateleira superior do cabide do vestíbulo, uma agenda de bolso para o plano, um caderno com moradas e um bloco de notas com capas de couro. Fez mais uma pausa para beber café e reparou que, para variar, não encontrara naquela casa nada que fosse embaraçoso ou íntimo. Nem acessórios eróticos escondidos, nem lingerie sexy, nenhuma gaveta cheia de vídeos pornográficos, nem cigarros de marijuana ou quaisquer vestígios de outras substâncias ilegais. Pareciam ser um casal normal, possivelmente, da perspectiva da polícia, até um pouco mais sem saborão do que a média. Finalmente, voltou ao quarto e sentou-se à secretária. Abriu a primeira gaveta. Depressa se apercebeu de que tanto a secretária como a pequena estante ao lado continham material abundante, fontes e referências, relacionado com a tese de doutoramento de Mia Johansson, da Rússia com amor. A documentação estava meticulosamente repertoriada, como num bom relatório policial, e Holmberg perdeu-se durante algum tempo na leitura de certas partes do texto. Mia Johansson era suficientemente idónea para estar na polícia, disse para consigo mesmo. Uma secção da estante estava só meio ocupada e parecia conter material pertencente a Dag Svensson, sobretudo recortes de imprensa de artigos dele e sobre outros temas que lhe tinham interessado. Dedicou algum tempo ao computador e descobriu que continha quase 5 gigas de informação, desde software a cartas, passando por artigos descarregados da net e ficheiros PDF. Não ia conseguir ver aquilo tudo numa única noite. Juntou o computador, uma série de CDs e uma drive com cerca de 30 discos zip ao material confiscado. Feito isto, sentou-se a pensar. O computador continha, tanto quanto pudera ver, material de trabalho de Mia Johansson. Dag Svensson fora jornalista e um computador deveria ter sido a mais importante das suas ferramentas de trabalho, mas nem sequer tinha um endereço e-mail no Compaq. Devia, portanto, ter tido um computador, algures, noutro sítio. Levantou-se e voltou a percorrer o apartamento. No vestíbulo encontrou uma mochila preta, com vários blocos de notas pertencentes a Svensson e uma bolsa destinada a um portátil. Vazia. Não havia nenhum portátil no apartamento. Pegou nas chaves, desceu ao pátio e revistou o carro de Mia Johansson e depois a arrecadação na cave. Nenhum computador. O que o cão tinha de estranho era o facto de não ladrar, meu caro Watson. Tomou nota de que parecia ter desaparecido pelo menos um computador. Bublansky e Fast reuniram-se com Ekström no gabinete deste último às 6:30, logo a seguir a terem regressado da Lundagatan. Anderson, depois de ter telefonado, fora mandado à Universidade de Estocolmo para falar com o orientador de Mia Johansson sobre a tese de doutoramento que ela se preparava para defender. Holmberg continuava em Enskede e Sonia Modig estava a investigar o local do crime em Odenplan. Tinham passado 10 horas desde que Bublansky fora escolhido para dirigir a equipa de investigação e 7 desde que começara a caça a Lisbeth Salander. E quem é essa Miriam Vu? Perguntou Ekström. Não sabemos muito a respeito dela. Não tem cadastro criminal. A primeira coisa que o Fast vai fazer amanhã é começar a procurá-la. Mas, tanto quanto pudemos ver, não há sinais de que a Salander viva na Lundagatan. Para começar, todas as roupas que encontramos no apartamento são do tamanho errado para ela. E não eram roupas vulgares, acrescentou Fast. Que quer isso dizer? Estranhou Ekström. Bem, digamos que não são o tipo de roupa que compraria para o dia da mãe. De momento, nada sabemos a respeito de Miriam Vu, interveio Bublansky. Que mais é preciso saber, pelo amor de Deus? Tem um armário cheio de roupas de puta. Roupas de puta? Repetiu Ekström. Couro preto, cintos de ligas, corpetes, chicotes e uma gaveta cheia de brinquedos eróticos. E não me pareceram nada baratos. Estás a dizer que a Miriam Vu é uma prostituta? Não sabemos nada a respeito de Fröken Vu nesta fase, insistiu Bublansky um pouco mais secamente. Um dos relatórios da assistência social indicava, há alguns anos, que Lisbeth Salander estava envolvida em prostituição, disse Ekström. E a assistência social sabe geralmente do que está a falar, reforçou Fast. O relatório da assistência social a que te referes não é apoiado por qualquer relatório da polícia, disse Bublansky. Houve um incidente em Tantoludan, quando ela tinha 16 ou 17 anos. Estava na companhia de um homem consideravelmente mais velho. Mais tarde, nesse mesmo ano, foi presa por estar embriagada em público. Mais uma vez, na companhia de um homem mais velho. Queres dizer com isso que não devemos tirar conclusões precipitadas? Disse Ekström. Ok, mas a mim parece-me que, sendo a tese da Mia Johansson sobre o tráfico de mulheres e prostituição, há a possibilidade de, no decurso da sua pesquisa, ter entrado em contacto com a Lisbeth Salander e com essa tal Vu, e de tê-las provocado de uma maneira qualquer, e que isso possa constituir motivo para assassínio. A Johansson pode ter entrado em contacto com o tutor dela e posto o carrossel em andamento, sugeriu Fast. É possível, admitiu Bublansky, mas terá de ser a investigação a estabelecê-lo. O importante para já é encontrar Lisbeth Salander. É óbvio que não está a viver na Lundagatan, o que significa que também temos de encontrar a Vu e descobrir como foi viver para o apartamento. E que tipo de relação tem com a Salander? E como é que a encontramos? Ela anda por aí, algures. O problema é que a única morada que alguma vez teve é na Lundagatan. Não há registro de qualquer mudança de residência. Estás a esquecer que esteve internada em Zhang de Stefan e que passou por várias famílias de acolhimento. Não estou a esquecer coisa nenhuma. Bublansky consultou os seus papéis. Teve 3 famílias de acolhimento quando tinha 15 anos. Não correu bem. Antes de fazer os 16 anos e até quase aos 18, viveu com um casal de Aarstan, Frederick e Mónica Gulberg. O Anderson vai falar com eles amanhã, quando acabar na universidade. Como é que vamos fazer na conferência de imprensa? Perguntou Fast. O ambiente no gabinete de Erika Berger, às 7 daquela tarde, era sombrio. Mikkel permanecera em silêncio e quase sem se mexer, desde que o inspetor Bublansky saíra. Malin dera um pulo de bicicleta até à Lundagatan para ver o que por lá se passava. Aparentemente, ninguém fora preso e o movimento na rua voltara ao normal. Henry telefonara a dizer-lhes que a polícia começara a procurar uma segunda mulher, cujo nome não fora revelado. Erika informara-o. Tratava-se de uma tal Miriam Vu. Erika debatera com Malin o que tinha de ser feito. Mas a situação imediata era complicada pelo facto de ela estar a par do papel que Lisbeth desempenhara no desenlace do caso Wennerström. Ao passo que Malin não sabia de nada e nunca ouvira sequer falar de Lisbeth Salander. Por isso a conversa resvalara várias vezes para silêncios embaraçosos. Vou para casa, disse repentinamente Mikkel, pondo-se de pé. Estou tão cansado que não consigo pensar. Preciso de dormir. Amanhã é Sexta-feira Santa. Vou aproveitar para descansar e ver uns papéis. Malin, podes trabalhar na Páscoa? Tenho opção? Não. Começamos no sábado, ao meio-dia. Podemos trabalhar em minha casa, em vez de na redação? Tudo bem. Estou a pensar em reformular a abordagem que decidimos esta manhã. Já não é apenas uma questão de tentar descobrir se a denúncia do Dag teve alguma coisa que ver com os assassínios. Agora trata-se de descobrir, a partir do material que temos, quem matou o Dag e a Mia. Malin perguntou a si mesma como iriam eles fazer uma coisa daquelas, mas não disse nada. Mikkel despediu-se com um aceno da mão e saiu sem mais uma palavra.